Na última quinta-feira, os servidores da Receita Federal, em uma ação desenvolvida no município de Santa Terezinha de Itaipu, em Céu Azul e em Foz do Iguaçu, realizaram a apreensão de 5 veículos carregados com mercadorias contrabandeadas, cuja soma superou um montante de R$200 mil. Os trabalhos integram a Operação Fronteira Blindada, por volta de 8 horas em fiscalização de rotina em estradas vicinais do município de Santa Terezinha de Itaipu. Os servidores fizeram abordagem a 3 veículos que trafegavam em comboio, sendo um Santana com placas de Apucarana, um Fiat Palio com placas de Mongaguá, São Paulo, um Ford Fiesta com placas de Jaboticabal, São Paulo. Na vistoria dos veículos, verificou-se que um deles transportava uma grande quantidade de brinquedos e cigarros contrabandeados. Segundo seus condutores, tudo seria levado para São Paulo. O valor da apreensão ultrapassa R$90 mil. Na sequência, às 10 horas e 30 minutos, no posto de fiscalização da PRF em Céu Azul, em vistoria ao bagageiro de um ônibus que fazia linha Foz-Cascavel, os servidores apreenderam 14 volumes de mercadorias repletos de brinquedos e eletrônicos, tablets, avaliados em R$75 mil. As mercadorias pertenciam a 12 passageiros que foram ouvidos, identificados e liberados. Finalmente, por volta de 11 horas, em trabalho realizado no estacionamento de um hotel em Foz do Iguaçu, os servidores realizaram a apreensão de mais 2 veículos, um ônibus com placas de Caixoeiras do Sul, Rio Grande do Sul, e uma van com placas do Paraguai que estava chegando ao local, transportando mercadorias sem comprovação de regular importação. Os veículos continham mercadorias diversas avaliadas em R$47 mil. Os 5 veículos apreendidos juntamente com as mercadorias foram encaminhados para a sede da Receita Federal em Foz do Iguaçu para a posterior verificação, contagem das mercadorias e lavratura dos competentes autos de infração e aplicação da pena de perdimento em favor da União. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.